na pirâmide, destino Golden Place. Bosses e conquistas condecora nessa race. Pilotos de nave que ultrapassa sua fanpage. Tô pouco me fudendo, vivo estilo Scarface. Loucura na favela, nós maceta love pace. Na chuva da viela, fumaça de skunk gaze. A noite é uma fortuna, alguns cola até de Mercedes. O lucro que importa, vamp da tropa do Blade. Estrelas são diamantes pra quem não me enxerga as mina. Respeito com a mamãe, a minha inspiração divina. As pretas que me ama nessa insana corrida. Lágrimas lava estrada no meu mapa astrologia. Não enxergo mais nada sob a luz que irradia. Trevas da minha alma que se perdem em agonia. Os traços abstratos que compõem melancolia. Sorrisos que carrego na bagagem da utopia. Nossa rotina não tem nada tranquila. Ando na noite e sempre corro perigo. Nada conosco mostra os inimigos. Es la canción do bandoleiro perdido. Nossa rotina não tem nada tranquila. Ando na noite e sempre corro perigo. Nada conosco mostra os inimigos. Es la canción do bandoleiro perdido. Nossa rotina não tem nada tranquila. Ando na noite e sempre corro perigo. Nada conosco mostra os inimigos. Es la canción do bandoleiro perdido. Nossa rotina não tem nada tranquila. Ando na noite e sempre corro perigo. Nada conosco mostra os inimigos. Es la canción do bandoleiro perdido.